traz o sereno e com ela a inspiração. A poesia é o lenitivo pro veneno e a cura pros males da solidão. Quem canta os males espanta, já disse o poeta, ao ver que de nada adianta deixar pra tristeza a porta aberta. E assim vou curtindo a madrugada, levando o meu violão. Sou seresteiro a encantar a minha amada na doce melodia da